É o sol quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo pela Rede USP de Rádio. Aqui em São Carlos, lá em São Paulo e Ribeirão Preto, acolhedora, capital do chope, a capital do café. Vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, ele que nos envia algumas cartas simpáticas, ele que pela vez primeira está conosco e assina apenas Super Tico. Ele diz que o apelido que sua avó, que morava na casa de madeira na Vila Sônia, a saudosa Dona Joaquina, quem lhe deu este apelido, ele, em suas correspondências, assina apenas Super Tico. Super Tico, na próxima cartinha, coloque seu nome e também seu apelido. Nós gostaríamos imensamente de divulgar aqui o seu nome e também o seu apelido. Mas por enquanto é apenas o Super Tico que está conosco e ele quer ouvir com o saudoso animador de auditórios e cantor César de Alencar, do Haroldo Lobo, este sucesso carnavalesco, Coitado do Abdala. Marlene dando o recado em homenagem aos pais. Marlene, em arranjo do Severino Filho, canta do Mike Augusto, Miguel Gustavo, música feita especialmente para o Dia dos Pais, É Sempre o Papai. Tudo isso para ele, o Super Tico, que recebeu este apelido carinhoso de Dona Joaquina, que morava na casa de madeiras lá na Vila Sônia. Mário Reis comparece atendendo o Super Tico. Mário Reis cantando o seu grande sucesso do Lalá Lamartine Babo, arranjo do maestro Gaia, Rasguei a Minha Fantasia. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Sobe, desce, morro, carregando a sua mala. Chega fim de mês, ninguém paga o Abdala. Pra comprar fiado, todo mundo quer comprar. Mas no fim do mês, como é duro de cobrar. Oi! Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Sobe, desce, morro, carregando a sua mala. Chega fim de mês, ninguém paga o Abdala. Pra comprar fiado, todo mundo quer comprar. Mas no fim do mês, como é duro de cobrar. Coitado do Abdala, olha, olha, olha, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. Sobe, desce, morro, carregando a sua mala. Chega fim de mês, ninguém paga o Abdala. Pra comprar viado, todo mundo quer comprar. Mas no fim do mês, como é duro de cobrar. Oi! Ralha, ralha, ralha, coitado do Abdala. Olha, olha, olha, coitado do Abdala. Ralha, ralha, ralha, coitado do Abdala. Ralha, ralha, ralha, coitado do Abdala. Sobe, desce, morro, carregando a sua mala. Chega fim de mês, ninguém paga o Abdala. Pra comprar viado, todo mundo quer comprar. Mas no fim do mês, como é duro de cobrar. Rala, rala, rala, coitado do Abdala. dia que vem cá pra casa, pra ficar um dia, e a semana passa, e a tia não vai. É o papai, é sempre o papai, é sempre o papai, é sempre o papai. Quem é que ganha palmadinha de carinho e agrado do filho? Já tem um carro, mas não tem cigarro e anda sem nenhum. E sempre quer algum quando de noite sai. É o papai, é sempre o papai, é sempre o papai, é sempre o papai. Quem é que luta trabalhando como um louco e o dinheiro é sempre pouco? Porque sempre tem modista, tem jantares na cidade, tem festa de caridade onde a mamãe vai, ai, ai. É o papai, é sempre o papai, é sempre o papai. Tadinha, é sempre o papai. Quem é que agora tem um dia todo seu completamente pra ganhar presente? E o papai tá tão contente, o dinheiro do presente... E o dinheiro do presente, meu Deus, onde é que tá o dinheiro do presente? Da onde é que sai? É do papai, é sempre o papai. É sempre o papai. É sempre o papai. Agora tem um dia todo seu completamente pra ganhar presente. E o papai tá tão contente e o dinheiro do presente. E o dinheiro do presente? É verdade, meu filho, onde é que tá? O que é que eu vou fazer, mamãe? Da onde é que sai? É do papai, é sempre o papai, é sempre o papai. É sempre o papai. Papai. Rasguei a minha fantasia, o meu palhaço cheio de laço e balão. Rasguei a minha fantasia, guardei os guizos no meu coração. Fiz palhaçado o ano inteiro sem parar, dei gargalhada com tristeza no olhar. A vida é assim, a vida é assim, o pranto é livre, eu vou desabafar. Rasguei a minha fantasia, o meu palhaço cheio de laço e balão. Rasguei a minha fantasia, guardei os guizos no meu coração. Tentei chorar, ninguém no choro acreditou. Tentei amar e o amor não chegou. A vida é assim, a vida é assim. Comprei uma fantasia de guerreiro. Se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela está conosco ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos atender agora ele que é comerciante, ele que é advogado, ele que foi um grande radialista da Super Rádio Tupi lá em São Paulo, o Dr. Manuel de Almeida Amaral Diogo, conosco nesta manhã. Ele gostaria de ouvir com esses músicos são carlenses, o Renan Berto, o Gilberto Patrice e Ricardo Cury, estas melodias que foram gravadas aqui nos estúdios da nossa Rádio USP aqui de São Carlos, graças ao talento do Juninho Antônio Carlos, que é o nosso diretor técnico. Nós vamos rodar para o Dr. Manuel de Almeida Amaral Diogo com o conjunto aqui de nossa cidade, estes chorinhos maravilhosos. Santa Morena, Chiquita e Zinha. Santa Morena do Jacó do Bandolim, Chiquita do Valdir Azevedo e Zinha do Patápio Silva com o conjunto Cochichando Alto, gravação feita pelo Júnior, nosso técnico, aqui de nossa emissora. É, o seu coração bate feliz porque você está ouvindo e participando pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, da pedida sonora de todos os domingos de manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mande uma cartinha para nós colocando, ou melhor, é colocando no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Julinho, mais um intervalo e na volta conosco, Chico Egídio, Gastão Formente e Vicente Celestino.